Este é o comentário de Tennyson Achete Rezende Filho, especificamente no caso de estudo de caso em discussão, em torno das questões norteadoras, desculpe, de como o celular ajuda no aprendizado de cálculo especificamente. Preliminarmente, é importante se observar que o aprendizado de cálculo ele passa pela dificuldade extrema em melhorar no sentido de despertar brasileiros em geral, o Brasil, no estudo e desenvolvimento do interesse pela matemática, bem como a questão da qualidade de ensino, né? Na disciplina cálculo, geralmente quando o estudante começa a ter acesso nos primeiros 2 anos de faculdade, a dificuldade é apenas mais um reflexo da falta de políticas públicas educacionais eficientes que nos colocam entre os piores dentre os países emergentes e até em alguns subdesenvolvidos, né? Então, as mídias digitais, especificamente aquelas que circulam na web, podem reduzir sensivelmente esse, segundo alguns autores, esse gap matemático. O advento do celular, do tipo smart, ele traz, certo, a capacidade de processamento computacional, e ele trouxe também os aplicativos, né? Migrando as aplicações desktop para os apps móveis. No que tange ao cálculo, o seu aprendizado surge em programas que são dotados de interface amigável, com esquemas visualmente atrativos, tutoriais em ordem crescente de dificuldade, recursos passo a passo de solução de problema. Então, há de se esperar que tais ferramentas possam tornar o cálculo mais palatável aos estudantes que venham a necessitar do cálculo como uma ferramenta, né? Então, com esse preâmbulo, eu passo a responder às duas questões que o estudo de caso impõe. A primeira é a seguinte: de que forma o celular pode ser utilizado para contribuir com o aprendizado do cálculo? Bem, há uma dificuldade extremamente alta, né, em melhorar no sentido amplo o ensino da matemática no Brasil, como exposto anteriormente. O problema vai desde a dificuldade do ensino básico, ineficiente, haja vista as notas obtidas pelo PISA. Então, de 2015 a 2018, segundo a revista Exame, nós tivemos uma melhora, pequena, mas tivemos, né? As notas em matemática subiram de 377 para 383. Então, o aprendizado do cálculo, ele traz, né, via dispositivo móvel, né, uma nova metodologia que a gente tenta minimizar esse problema. Tá? Então, o aprendizado mediante aplicativos móveis, a gente chama de mLearning, é o acrônimo de Mobile Learning. Então, Mobile Learning é uma metodologia digital que visa minimizar o gap no ensino de várias áreas do saber, não apenas a matemática. Ou seja, ele impõe ferramentas que seguem essa linha. Eles são dotados, como falado anteriormente, de um ambiente mais amigável, ou seja, baseado em questão de acessibilidade, interação humano-computador, né? Então temos tutoriais com exemplos, em diferentes níveis de dificuldades, atrativos visualmente, que podem ser resolvidos pausadamente com os recursos de step, né? Então, embora isso não represente algo que dispense o estudo de fontes diversas e o cálculo seja um grande desafio de aprendizado, devido à base necessária nas séries iniciais, há de se esperar que o M-Learning torne seu aprendizado mais possível aos estudantes que venham a utilizá-lo. Então, essa é a visão, ou seja, de como o dispositivo móvel pode ser usado para aprendizado, né? E na matemática não seria diferente. A segunda questão, ela é mais específica, ela pede para que se pesquise três aplicativos que podem ser utilizados na área de formação, ou seja, no caso, física, né? E cálculo. Então, pede-se para se explorar e mencionar o nome desses aplicativos que foram escolhidos e descrevendo as principais funcionalidades de cada um. Né? Então, três ferramentas: o Wolfram, o Integral Calculator e o Maple. Né? Então, o Wolfram, ele é um aplicativo de processamento de linguagem natural, que processa dados numéricos e simbólicos utilizando um engine dotado de inteligência artificial. Esse aplicativo, ele implementa gráficos, resolve equações e equações lineares e não lineares, ele processa e resolve equações diferenciais parciais, tem a opção de resolver essas equações pelos diversos métodos numéricos, né, que se aprende, né? Munge-Kutta, Euler e outros, né? E ele possui uma versão livre, né, e outra paga. Então, essa paga, ela tem recursos de simplificação de equações e processo no modo passo a passo. A versão free, ela geralmente faz e indica a resposta, mas não entra muito em detalhes, mas também não deixa de ser uma ferramenta importante no aprendizado, assim, o aluno, ele pode verificar a corretude do seu procedimento, da sua modelagem, né? A segunda ferramenta é o Integral Calculator. Como o próprio nome sugere, né, ele implementa a solução utilizando o cálculo integral, ou seja, ele resolve integrais, tanto de forma numérica quanto de forma simbólica. Né? Ele utiliza método de processamento implementado por árvore de busca, então ele usa uma técnica de árvore de busca em profundidade, em largura, e a partir disso otimiza o tempo de execução da resolução dessas integrais. Ele é um aplicativo, um sistema especialista, né, que funciona especificamente para resolver integrais. O terceiro e último aplicativo é o Maple, né? Também é um ambiente computacional bastante completo, ele é carregado com pacotes que envolvem processamento interativo, a parte programada também, aplicando diversos operadores, sejam eles lineares ou não, implementam derivação parcial, faz gráfico em três dimensões e processamento simbólico. Então, esses três são apenas exemplos, né? Mas existe uma pleia de ferramentas importantes que podem ser utilizadas nessa disciplina especificamente, né? do cálculo. E é isso aí, essa era essa reflexão que foi considerada importante nessa discussão de estudo de caso. Obrigado.